Bismillahirrahmanirrahim. まあ。 Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ايه اللي هيجي؟ الله الله الله الله الله الله Oh,

الله يجزي الذين